vivenciou de forma mais perfeita o espírito da época que Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, que tanto combateu suas humanas imperfeições, que tanto empenhou-se por vivenciar o Evangelho, que nos últimos anos ele proclamava: já não sou eu quem fala, mas o Cristo que vive em mim. Já não era mais o homem frágil, falível, eivado de defeitos, mas o verdadeiro cristão, alguém que refletia o Cristo em seu comportamento, como se o Cristo estivesse vivendo a sua vida. No livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos oferece um exemplo marcante a respeito da coragem, do denodo de Paulo de Tarso. Quando foram iniciadas as perseguições ao cristianismo nascente em Roma, a mando de Nero, no ano de 68, Paulo, que estava preso, foi conduzido a um local ermo, onde deveria ser decapitado. O oficial romano, encarregado da execução, tira a espada, aproxima-se dele e, vacilante, lhe diz: lastimo ter sido designado para esta missão. Intimamente não posso deixar de lamentar a sua sorte. Ao que Paulo, idoso, mas lúcido, firme nas suas convicções, respondeu: lastime antes por você mesmo, meu filho. Porquanto morro no cumprimento de sagrados deveres relacionados com a vida espiritual, ao passo que você não pode furtar-se de obrigações grosseiras relacionadas com a vida material. Chore por você mesmo, porquanto partirei ao encontro do Senhor da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que você, terminada a sua tarefa de sangue, retornará à hedionda convivência com mandantes de crimes tenebrosos. Chore por você mesmo. E vendo que o oficial romano ainda vacilava, tremia com a espada nas mãos, disse-lhe firme: não vacile, cumpra seu dever até o fim. E Paulo morreu decapitado. Ficou o exemplo marcante de um caráter indômito, de alguém que sonhou intensamente o sonho cristão e, mais do que ninguém, trabalhou para que ele se realizasse no mundo. Infelizmente, não obstante os esforços da primitiva comunidade cristã, o ideal cristão jamais se concretizou na Terra. Sonho daquela sociedade solidária, onde todos seriam irmãos, onde o maior seria aquele que mais disposto estivesse a servir, onde a fraternidade seria a norma de vida. Tudo isso ficou como um belo sonho, sucedido por amargo despertar. Os séculos que se sucederam à primitiva comunidade cristã reservaram modificações tão lamentáveis ao culto cristão que ele se desfigurou. Embora Jesus continuasse idolatrado, cultuado nos templos, nas casas, a sua preciosa orientação de vida, a sua espiritualidade, os seus ensinamentos, foi tudo levado de roldão pelos interesses imediatistas, pela hipocrisia, que tomaram de assalto o culto cristão, favorecidos pela invigilância dos próprios cristãos. E à semelhança de John Lennon, muitos cristãos bem poderiam dizer: as coisas continuam como eram antes, o sonho acabou. Muito se tem discutido, procurando se definir como, quando e por que o sonho acabou. Talvez tudo tenha começado com o Édito de Milão, no século IV, quando Constantino iniciou o processo e transformaria o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Acontece que o Império não era cristão, o Império era pagão.